O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Não nos alegraremos pela tua força. Nós nos alegraremos pela tua salvação. E em nome do Senhor Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Com esse texto bíblico do Salmos 20, do verso 1 ao 5, nós estamos dando início à programação nesta sexta-feira, dia muito especial, quando a igreja também logo mais à noite estará reunida para o grande momento do culto da vitória. E nós já convidamos também a todos os irmãos para amanhã estarmos reunidos para a celebração da ceia do Senhor. Todos os pastores, os obreiros da casa do Senhor, os encarregados, os presbíteros, diáconos, auxiliares, é o momento em que nós recebemos as congregações, aqueles irmãos que fazem parte de ministério, a família, para essa celebração. Então amanhã, sábado, às 19h30, no Templo Sede, Silveira Martins 506, o momento da celebração da Ceia do Senhor. É um prazer para nós, mais uma vez no programa de hoje, o evangelista Júnior, e ele vai trazer a sua palavra e convidá-los para o culto desta noite. A paz do Senhor, Geraldino Júnior. A paz do Senhor, pastor Geraldino. A paz do Senhor Jesus esteja contigo, ouvinte. O pastor nos fez uma leitura tão especial, que é uma oração esta leitura. E ele ora dizendo que o Senhor te responda, que o Senhor, ele lembre-se de ti, que ele conceda segundo o teu coração, e nós celebraremos contigo com júbilo a tua vitória. E esses versículos me mostram o culto de sexta-feira. É bem assim. O culto de sexta-feira é um culto onde o ministério se reúne, junto com um número grande de pessoas que estão em necessidade, com lutas, sonhos de mudar de emprego, fazendo um concurso, uma enfermidade, uma luta na família, ou outra coisa que a pessoa precise que Deus a responda logo. E nós juntos oramos, e depois celebramos a vitória. E são centenas e centenas de pessoas, pastor. A cada culto nós vemos mais pessoas trazendo por escrito ou subindo ao púlpito junto conosco para contar os seus testemunhos. Vitórias financeiras, milagres, curas, libertações, restaurações de drogas, casamentos restaurados. Tudo o que você puder imaginar, Deus pode fazer. E nós celebraremos com júbilo a tua vitória. Você não precisa mais sofrer sozinho. Você tem pessoas como nós que se importam com a tua luta. E nessa sexta-feira à noite eu convido você para estar não mais lutando só, mas lutando com uma igreja que também vai estar orando contigo e por você. Hoje à noite, a partir das 8 horas, o culto da vitória. Pare de lutar sozinho. Venha fazer parte de um exército que também está lutando pela sua vitória. E todos vamos vencer juntos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Geraldinho. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um anjo depara-se com um espírito maligno. Ele aborda e diz: o que você pretende com isso? E aquele espírito maligno estava com um objeto escondido. E ele disse: nada. Só ajudar a galera a tirar um cochilo. E eu entendi perfeitamente que é exatamente o que muitas pessoas sofrem quando estão diante de uma ministração da palavra. Muitas pessoas dormem dentro dos templos. E eu quero lembrar que no passado, o alqueire era uma vasilha de barro que nos tempos bíblicos serviam para medir a quantidade de grãos. No entanto, essa vasilha que durante o dia tinha essa atividade para trabalho, para funções até de fazer a semeadura, era útil. À noite, ela era usada para que a pessoa caísse no sono. Ela era aquela que colocava sobre a vasilha que tinha o óleo, a lamparina, ela sufocava a luz das candeias. Vejam os irmãos que isso talvez seja o conceito do nosso adversário para você que tem sonhos, para você que tem objetivos, para você que é uma mulher destemida, trabalhadora. Tu é uma vasilha útil, tu está semeando. Só que muitas vezes, quando entra no templo, cai um peso sobre você. Esse instrumento de sufocar, talvez hoje não venha a ser um alqueire, esse objeto que se usava no passado, mas outra forma, talvez o cansaço, talvez a mente sobrecarregada, os problemas, e nós queremos que você, na noite de hoje, não permita que a tua vasilha venha a ser sufocada, a tua lamparina, ela venha a ser sufocada por nenhum objeto que possa trazer desconforto para o teu viver, para a tua vida espiritual. Palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Eu quero, nesse momento, orar com você. Soberano Deus e Pai, nesta manhã, permita, Deus, que onde quer que haja um cristão, quem sabe eles têm lutado durante tanto tempo com essa pressão da noite, quem sabe, Senhor, o sono, ele na hora precisa não chega, mas quando trata-se de estar na Tua casa, ou de estar perto daquilo que se fala em Deus, aquela opressão, aquele cansaço, aquela falência, ela lhe alcança. Nesse momento, esse demônio que atua para roubar da pessoa a felicidade, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Nós queremos, ó Pai, que esse instrumento que Tu possa usar como um semeador, venha receber vitória de Deus e que ele possa viver uma novidade de vida. Eu apresento diante de Ti os enfermos, eu coloco diante do Senhor as pessoas que estão hospitalizadas, acamadas, e que as bênçãos dos céus repousem sobre as suas vidas, agora e para sempre. Amém e amém.